416, solo 28, livro à direita, ataque na frequência via alfa, repartente da Juliette. Nessa frequência, dizendo à direita, repartente da Juliette, azul 42, na linha via alfa. Azul 42, no meia via Juliette, portão 02. Juliette 02, azul 42, no meia. Muito obrigado, senhorita. Bom dia e vai Brasil daqui a pouco. Obrigado, mamãe. dia, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Cacalho, propósito. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, bom dia, senhor, identificação. Identificou o Bravo de Tango. Bravo de Tango, dá o vestido. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, 56 milhas do oeste de Salvador, está entendido o radar. Voe para a posição ITAP para interceptar a chegada Mari KNH1007. Desça para 3 mil pés, sem restrições. KNH1007. Bravo Vitor Tango, desça para 3 mil pés, voe na proa de Salvador, voe com proa de Salvador e reporte para a modificação das regras. comunicação que desça para 2.000 pés, altímetro na 097. 2.000 pés, 1.097, para Piquetão. Oi, Manu, é o combustível. Controle Salvador, Bravo Victor Tango, com seus visuais, só pra contar, né, de presente. Alfa Romeo Bravo Victor Tango, regra de voo modificada 0445, desça para 1.010, CNH 1.017. Reporte visual com uma 35. Você reparou no meu pé, vai informar que vai informar visual com a 35 para ver que tá. Alfa Romeo Bravo Victor Tango, confirme visual com campo. Afirmativo, da presença visual com campo, Bravo Victor Tango. Sami, a Torre Salvador, 98.95, Bravo Victor Tango. 98.95, Bravo Victor Tango. Salvador, bom dia, Papa Romeo Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango, bom dia, o ajuste na 0, na 7. Reporta na curta final para 35. E aí, pois, na curta final 35, Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango já avistado. Livre pouso pista na 7, o vento 1.9, 0 graus, com 0.59. Livre pouso 35, Bravo Victor Tango. Victor Tango, solo ao 51. Se der à esquerda para Pato, estaciona a frequência livre. 73, formação Charlie. Bom dia, Gol 973, autorizado Guarulhos, nível 360, da coluna 0, curva direita, perfil de saída da El, Lida Motiva, interceptor via Bezuluna 0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona o transponder 5491, controle 120, decimal 80. Gol 973, autorizado Guarulhos, 360. É polo da 90, curva direita, da Eolê da Motiva, receptando a Bezuluna 0 e após DCD Tango Bravo Eco. Transponder 5411 e controle 208. Correto, Gol 973 e passa pronto para iniciar a push. Toma aí. Salvador, tá 3520, bom dia. Informação Charlie. Por gentileza, 210 Aracaju, quando possível. 210 incorreto, aceito o... Corrijo. Confirmando 210? Afirmativo. Aqui, agora a coordenação. Sean 3530, me escuta? Escuta, Sean 3520. Aceito 190? Afirmativo. Ok, Aracaju autorizado, 190, saída Conde, curva esquerda, decolagem da 10. Acionado 0263, controle 12080. Autorizado 190, Aracaju, decolagem da 10. Saída Conde, 0263, transponde. Controle 1208. Aqui é o primeiro da Vigo 677, reporta pronto. Então 3520. Espera aí. 973, puxa o tronamento, posição 3. Autorizado, Gol 973, aposto táxi. Tomarei.